Eu não sou bravo, não tenho defesa. Eu trago a consciência. A minha bengala bate, mas bate devagar. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. Graças a Deus, aqui a gente está falando com a entidade incorporada que se manifesta como Preto Velho, Pai Joaquim de Angola. O Pai Joaquim, como é que tá, ou como é que fica normalmente o mês de dezembro no mundo dos espíritos? Olha, nós olha muita gente gastando, né? É o tempo de gastar. Aí fala no último dia, quando está chegando, fala assim, vão lembrar daquele que está nascendo, mas aí já fez as compras de todas as coisas para encher a barriga, né, filho? É, lembrar do aniversariante. Aniversariante nasce todo dia. O mês de dezembro, mas olha, até com preocupação, que às vezes gasta, podia estar juntando um pouquinho mais para poder ajudar os pobres também. E ajudar, porque no mês de dezembro gastar muito, no mês de janeiro vem pedir ajuda para o preto velho. Me ajuda no financeiro, que eu gastei muito. Tem que ter mais equilíbrio. Mas, assim, no plano espiritual, enfim, nós entendemos esses mundos modernos do lado de cá. Mas para outros mundos, vocês estão passando no mês de dezembro, não faz diferença nenhuma, não. Porque vocês botaram que Deus nasce em dezembro para finalizar o ano. Mas para outros povos aí, não faz diferença. Então, no plano espiritual, nós vemos que vocês estão muito mais gastão. Mas existe um espírito de querer dar presente. De querer presentear. Mas muita gente faz isso por obrigação. Mas então assim, dê uma coisa mais simbólica, dá um pezinho de uma roseirinha, dá um pé de lírio, dá uma sementinha de lírio. Para a pessoa que você vai ver. Ela vai ser um presente de Deus. Às vezes, no momento desse, as coisas simples são esquecidas. Como um lírio, por exemplo. É, filho. Por isso que a Umbanda está aí, a Umbanda é simplicidade. Tem muitos aí que gostam de fazer os médios, agora eu vou falar, tem muitos aí que gostam de catar os médios, fazer os médios, tudo, botar umas roupas tudo rodada, cheio de engomado, parece uns repolho. Né? Bota quanto mais roupa, mais festejo, mas a Umbanda é tão simples, filho. Está sendo tirada essa sanha dos outros, dos terreiros. Mais simplicidade. Está tirando as ritualizações. Que foi inventada. Existem três momentos da Umbanda. A Umbanda quando nasceu, a Umbanda que está sendo divulgada, é a Umbanda que está se estabilizando agora na vida dos filhos. Então, as pessoas que pensam, vai buscar a Umbanda e fala, mas então isso não é de fazer macumba? Então eles não fazem matança? Não, senhor, a Umbanda verdadeira não faz matança. A Umbanda verdadeira é simplicidade. Graças a Deus. Então vamos aqui voltar no que a gente estava dizendo, pai, sobre os animais. Só para resumir então, os animais, eles são, se eu entendi algo errado, o senhor me corrige, por favor, são experiências de uma alma grupo que vem para somar na evolução do ser humano. É, já pensou se fosse um mundo sem bichinho nenhum? E tem mundo que só tem gente... Que não tem os bichinhos para conviver. Porque os planos já não comportam nem mesmo aqueles que já é o que comanda o mundo. Nossa. Às vezes não tem natureza. É, tem. Filho, você está pensando que vida. Eu vou muito além, né, filho? Nem parece que sou um preto velho, mas eu vou muito além. Esse plano que vocês vivem aqui é uma belezura. Tem cachoeira, tem flor, tem. Tá, a vida. Tá, explode do lado de fora. Mas a maior parte dos planos, filho, a vida tá dentro, porque lá de fora é frio, ou é quente demais, ou recebe essas pedras que caem do céu. É, então, vida, então, às vezes, no lugar onde está mais enfiado dentro dos buracos, feito um girimum, a natureza não pulula como pulula aqui. Tem menos bicho, bem menos. Nossa. Então aí, eles estão aqui para embelezar a nossa vida, para cooperar com o nosso crescimento espiritual. É. E quando o ser humano maltrata o outro que estava maltratando o bichinho, ele está ajudando a esclarecer? Maltratar não, mas ele tem que dar consciência. Mas assim, eu sou da lei do talião, viu, filho? Tem que puxar a orelha. Às vezes o homem bateu tanto no bicho e o bicho não sabia por que nem por que estava apanhando. Tem que tomar uns tapas na orelha e depois falar, você está tomando esses tapas na orelha para você aprender a ter consciência. E aqui, a partir de hoje, você vai ter consciência. Porque se aquela pessoa entende a linguagem da tapa, toma uma tapa também. Mas não é para matar, não. O bichinho sofre muito mais com a tapa de um homem do que uma sova, um puxão de orelha do outro homem. Olha. Ou seja, aquele que maltrata o bichinho vai ter na frequência dele pessoas que vão acabar, pela lei da ação e reação, maltratando ele também. Porque aí eu vou usar a palavra bonita que você falou. O que, que é? Tempo e corpo? Espírito grupo? Como é que você fala? Arma grupo. Arma grupo desse bicho, de alguma forma, faz com que um defensor apareça. Para que essa arma grupo não sofra no futuro. Porque se for começar a bater em todos os bichinhos daquela arma grupo vai desaparecer. É. E os bichinhos foram semeados nessa terra para poder eles existir, para poder depois ser semeado em outras terras. Uhum. Então, se você vem aqui com a intenção de extinguir, de bater e fazer judeio, você vai ter que te judeir. Ah lá. Ou seja... se não acontecer de um jeito ou de outro, depois você pega uma doença. Ah lá. Se você foi ruim, filho, de alguma forma você vai pagar. Se não vier uma pessoa dar uma sova na torreira, depois você vai sofrer uma tarimba doente. Vai morrer com o cachorro lambendo tua orelha. Oh, meu Deus. Vai morrer sendo enterrado, não vai ter nem quem te enterre. O único que vai ter lá é um cachorro sarnento, que vai estar lá do lado. Uhum. Vamos esclarecer uma coisa também, pai, porque aí as pessoas ouvem o pai Joaquim, e porque é preto velho, gosta de falar que está ligado aos seus atavismos do passado, que não evoluiu, e por isso que está ensinando violência com aquele que praticou violência. Mas não é isso, né, pastor? Está ensinando que todo mundo tem a lei da reação. Isso. Eu não estou ensinando de bater, estou ensinando de dar um puxão de orelha. Então, sem a raiva, né? Só para corrigir. Não, eu não sei qual é o que se entende por raiva. Ah lá. Mas às vezes é preciso trazer a pessoa que está na energia de matar os bichos de ruindade, você tem que trazer ela para a consciência através do safanão, viu, filho? Mas não é para matar, filho. Você dá um safanão nela, ela se acorda, aí você vai ensinar. Mas não é para matar a pessoa de apanhar. Então. É para dar um safanão, dar uma agitada na pessoa. Ah lá. Porque a pessoa muitas vezes está fazendo isso por culpa dela e também por causa dos obsessores que estão com ela. Entendi. Ou seja, chega, cria uma estratégia para dar um choque para a pessoa acordar. Filho. Claro. Aí é outra coisa, né? Entendi. Então... E daí ela acordou, pronto. Mas assim, eu não posso também ir lá querer dar um safanão no outro quando eu tenho um monte de coisa para eu corrigir em mim mesmo, né? Aqueles que têm tempo de cuidar da consciência e vida dos outros, pode fazer. Mas você também tem que dar exemplo. Olha lá. Não adianta você chegar aí e dar safanão nos outros e você mesmo fazer suas ruindades e maltratar a gente. Nossa, claro. Eu já vi gente que deixa de cuidar do ser humano para poder cuidar do bicho. O senhor já viu? Então tem que cuidar um pouquinho do ser humano e cuidar do bicho também. Mas daí é uma hipocrisia gigante. É. Mas assim, tem que cuidar... Fih, tem que cuidar do bicho, tem que cuidar do humano, tem que cuidar do você. Uhum. Claro, mas não pode descuidar do bicho e descuidar do ser humano. Tem que cuidar de tudo. A intenção é proteger o bicho e dar consciência pro homem. Esse é o trabalho mais difícil. Olha, eu tava falando com o seu Marabô, ele falou, eu não entendo, vocês compram um quilo de filé mignon pro cachorro e o mendigo do outro lado da rua, vocês não dão um pedaço de frango. São soberbos, né, filho? É o soberbo. Mas eu percebo também, filho, que tem muita gente que quer colocar até roupa chique nos cachorros. Então. Pra compensar o que ele não teve na vida passada. Ou pra compensar o que ele não teve na vida mesmo de criança. Aí quer defender os bichinhos. Mas é porque ele teve algum problema na criação dele. Então é mais fácil cuidar de uma boneca, é mais fácil cuidar de um bichinho. É mais fácil cuidar do que... Porque ele tem dificuldade de lidar com o ser humano. Nossa. O bicho homem é difícil, mas não é impossível. Vamos lá, então. O bicho homem é difícil, mas não é impossível. Qual que é, Pai Joaquim, o castigo das pessoas que maltratam, que estupram, que envenenam, que sacrificam os animais depois que essas pessoas desencarnam? Dentro de sua consciência. Eu não vou nem falar que vai para um brau mesmo, meu filho. Mas assim, vai para um brau. Mas ele vai dentro de uma... No corpo dele é colocado todo eu não sei como falar, mas é colocado uma consciência que ele vai conviver dentro daquilo, no espírito da vingança. Então, assim, aquele que matou os bichos, catava tudo o cachorro e degolava, ele vai se ver. De São Benedito, Santo Antônio mandou. Então, Pai Joaquim, o Pai Joaquim cortou aqui, o senhor me perdoe. O senhor pode começar de novo? Como é que fica a pessoa depois que desencarna, tem algum castigo, se ela estupra, envenena, sacrifica os animais e maltrata? Pai Joaquim, Pai Joaquim, Onde é que você quer que eu comece a falar, filho? Ô, meu pai querido, só me perdoa a tecnologia aqui, viu? Qual que é o castigo das pessoas que maltratam, que estrupa, que envenena e sacrifica os animais depois que essas pessoas desencarnam? A pessoa leva de volta, quando ela desencarna, a consciência dela vai passar como se fosse uma tela que ela vai ver tudo. E a pessoa que não teve consciência e sabedoria nessa terra, ela vai parar no umbral. E lá dentro ela vai viver, filho. Todas as... Se ela judiava dos cachorros, o cachorro vai vir morder ela. Se ela arranhava os gatos, o gato vem arranhar ele. Tocar fogo nos bichos, o bicho vem em cima dele. Não vai ser um inferno de fogo. Porque isso aí é que a igreja católica ensina, tem fogo. Não, filho, é fogo da consciência. Então, na última hora, ele está fazendo coisa ruim, os bichos vão aparecer para ele. Mas não é bicho de verdade. Não é o diabo. É o diabo que vive dentro dele. Aí vai chegar até acabar a sanha da ruindade dele. É quando ele vai viver aquela realidade contrária para tomar o castigo. Mas é o castigo meritório para ele poder se dar consciência dele, para mostrar... Se ele bater no cachorro, o cachorro vai morder até comer todos os ossos dele. É só assim. Aí ele vai... Mas tudo isso aí é coisa de visagem que vai aparecer para ele. Não é um bicho de verdade. A consciência dele vai ser só o grande tribunal dele. Nossa. Mas por que... Cada um seja julgado no tribunal de sua consciência. Meu Deus. Assim fala o outro mentor da casa. Ô Pai Joaquim, por que não ensina? Parece um aprendizado muito importante para todo ser humano encarnado, esse que o diabo está dentro da gente mesmo, é a nossa consciência que nos castiga. Por que não ensina isso já em todas as escolas, para todo mundo, que daí já ia prestar bastante atenção antes de fazer qualquer coisa estranha? Porque o povo vai movido pelo medo. Todas as religiões falam assim, tem um diabo que vai lhe perder. Se você fizer isso. Agora, se você vier com a população falando assim, você vai desencarnar e vai ser julgado pelo tribunal da sua própria consciência, essa pessoa não vai tomar consciência. Só a pessoa iluminada tiver um pouco mais de consciência vai entender isso. Então, os mais fracos precisam de um diabo. Precisa de um inferno, precisa de fogo. Precisa de todas as maldades que os outros plantam neles. Que é o tal do... Eu gosto dessa palavra, holograma. A vida inteira tendo essas coisas plantadas no corpo espiritual dela, morre com isso. Nossa. Até as pequenas coisas que a gente faz fica ali gravado que os outros não vejam? São as coisas mais importantes para a sua existência. O que feriu a moralidade, a existência e as coisas normais de Deus, aí você vai pagar por isso dentro do tribunal de sua consciência. As coisas do corriqueiro do dia a dia não é levado em consideração. O pai Joaquim, o senhor deve ter pegado um diploma de doutorado lá na escola de Santo Agostinho, hein? Ainda tô na escolinha, parece que eu não passo é nunca. Quanto mais eu vou, mais eu tenho que voltar, vi? Eita. O senhor, esse espírito de Santo Agostinho, ele aparece lá de vez em quando para dar palestra? Alguém lá dentro já falou alguma vez sobre animal? Como é que foi? Espírito Santo Agostinho não é um espírito, filho, mas é uma linha de trabalho. Ah. É que nem a linha de São Francisco. São Francisco já não está nem mais. Não é nem, vocês ficam tão buscando tanto assim o São Francisco na Terra e chamando São Francisco. São Francisco já não está mais nem aqui. São Francisco nem se manifesta mais no plano espiritual com esse nome. Ele já acendeu, já foi umas duas, três encarnações depois. Oi. Ele já não está mais assim tão presente. Então, assim, você fica acendendo vela para São Francisco achando que ele vai salvar o cachorro, ele já está cuidando de outro serviço. Isso. É a sua mente que vai salvar o cachorro, viu, filho? É a sua mente que vai salvar a bicheira do bode, a bicheira do gado. É a sua reza e sua fé. Meu Deus. Mas você me perguntou se a forma de trabalho de Santo Agostinho, de são espírito instrutor que vem dar a instrução. Ensina nós e nós passa para os outros. Olha. E ele, ó, o passarinho cantando lá no fundão, José que chama? É. Todos eles têm esse nome. Oh, aqui tem de tudo. Aqui tem de bintivi, sanhaço, beija-flor, até lavadeira. Aí, tudo pardar, tudo que é bicho. Então, assim, tico-tico. Aí, você dá o nome de Zé para todos eles, que aí você não perde tempo para decorar o nome de todos eles. Tá certo. Entendi. E já. É sorto, viu? Porque vai ter muita gente que vai perguntar se está preso. E eu sou um mensageiro que tem dó até dos bichinhos. Então, está tudo solto nas mangueiras. A gente criava em casa um passo preto e um louro antes, quando era pequenininho. E cantava, alegrava. Preso. É judiação. É judiação, né, pai? Mas se hoje o pessoal que está ouvindo a gente sortar os passarinhos, vem o gato e come. Porque aí fica bobo. Esses que já foi judieira, vocês têm que cuidar, fica bobo. Mas se o bichinho é sorto, ele vem cantar na casa todo dia, que belezura. É, bem bonito. Então, nessa escola que o senhor foi, sempre tem vários estudos e já teve um estudo sobre os animais e é disso que o senhor está colhendo para passar para a gente? É, de tudo um pouco, filho. Se preocupa bastante com o crescimento do ser humano, para que o ser humano não se animalize e judeie dos bichos. Não. A nossa preocupação é que o homem não destrua a terra, não destrua o seu mundo. Nesse sentido, nós estamos preocupados com os bichos, mas nós estamos preocupados com o todo, com o mundo todo. E mais com aquele destruidor principal que é o ser humano, que começa a destruir a si mesmo. Quando o senhor fala destruir a si mesmo, é errado usar animal vivo para experiência em laboratório? É errado judiar dos bichinhos. Se você catar um bichinho que está doente, colocar uma vacina e o bicho sarar, é uma coisa. Agora, você catar um bichinho, jogar uma doença nele e tentar sarar ele é errado. As doenças estão nesse mundo para o ser humano pagar pelas bestagens que ele faz. E o grupo paga pelo que um faz. Olha, eu vou dar de novo o exemplo do japonês. Não é todo mundo, mas não tem um que vai lá e vai mandar matar a baleia. Tem. O grupo todo vai pagar por isso. A consciência... A falta de consciência de um, o grupo todo paga. Então, assim, muitos povos acabam tendo uma doença porque fizeram coisa errada. mexeram com coisa errada. Então, assim, que, não se judeia de um bichinho jogando a doença dele para poder curar. Eu já vejo caso, filho, de gente que joga macaco com a cabeça, bate com ele na parede, para ver quanto é que o bichinho aguenta, para ver se o carro lá, esses borrachinhos que vocês andam para cima e para baixo, se bater na parede, quanto que vai judiar do ser humano? Ai. Sabe para onde que vai uma pessoa que faz isso? Não tem nem número no umbral para descer. Vai, chega no umbral, número mais baixo, não tem nem número ainda para ele. Ô, meu pai. Judiar do bichinho para poder... Ah, isso não se faz. Mas vai ficar rico, pai. E vai morrer, vai levar o que daqui? Não, mas... é. Porque existe realmente uma indústria do remédio, né? Quem sair tirar o remédio primeiro existe já... Existe uma indústria do doença. Existe até indústria do doente. A pessoa... eles vêm e jogam a doença num grupo para poder depois vender a cura, viu, filho? Ixi! É, sim, senhor. Ai... Tem muitas instituições, agora eu vou falar. Não ia falar, mãe. Que vende comida, sabe que a comida faz mal, vende a comida, a pessoa fica doente, depois fala que está ajudando os outros com caridade. Monta uma casa, e tem muita igreja também, eu vou falar. Ixi. Que fala, que ganha, que está rico, que monta a igreja mais maior que tem de Deus. Aí fala, a gente ajuda a instituição. Fih, ela já não paga imposto para ninguém. Cata, faz uma casinha e fala que está ajudando os outros. É para disfarçar a riqueza que ela está ganhando. É a mesma coisa, aquela casa de comida, que vende a comida. Sabe que a comida vai fazer mal para o fígado da pessoa. Aí monta um hospital pequenininho lá e fala assim, a gente cuida dos outros. É para disfarçar a ruindade. E esses vão tudo pagar no tribunal de sua consciência. Nossa. Ô pai, quando fala de tribunal da consciência, os espíritos usam animais nas trevas para, ou seja, os maus e os bons, ou seja, para resgatar, mas também para atacar, escravizar, usa-se animais nas trevas? O espírito tem capacidade de plasmar a forma que ele desejar. Uhum. Se você entra dentro do umbral, eu vou dar um exemplo do Sr. Pantera Negra. Seu Pantera Negra, ele é um caboclo. Seu Pantera Negra é um Exu quimbandeiro. Trabalha nessas duas linhas. Quando entra dentro do umbrar, para poder resgatar, tem raça de gente tão ruim que só que quando vê nós, ataca. Mas se vê um bicho, foge. Então, esses espíritos tomam a forma de um bicho para poder afastar aqueles que estão ligados nessa consciência. Aí eles armam um espaço de blindagem e nós volta. O espírito tem a capacidade de aparecer sob a forma de um corvo, sob a forma de uma pombinha, sob a forma de um beija-flor. Para essa linha de trabalho que vocês fazem aqui, vai saber o que eu quis dizer com beija-flor. O espírito pode plasmar as formas que ele desejar. Entendi. Sempre com propósito. Sempre com propósito. Se, por exemplo, a pessoa maltratou muito o animal e aí agora vai um espírito que também fez isso, pegar ela e pegar um animal para ficar mordendo ela. Esse animal, então, é um bicho plasmado. Esse animal não é só um bicho plasmado. Pode ser também a consciência da pessoa plasmando aquilo, filho. Claro, é o animismo na espiritualidade. Olha. É. O animismo trabalhando para a cura da pessoa dentro da espiritualidade, na consciência dela. Pode encostar um tinhoso? Pode. Aparecer sob a forma daquilo lá? Pode. Mas não é justo de Deus. Deus não precisa de um outro para vir te atentar. Quem atenta o céu é você mesmo. Porque se eu falar para você, vem um espírito que vem te atentar, fica, eu estou transformando no inferno. E não é inferno, é o seu inferno. Que você mesmo cria. E você mesmo se cura. Então, agora essa pergunta o senhor já respondeu, que eu vou falar agora em vários momentos da nossa caminhada nesse diálogo com os espíritos, de trabalho com o senhor. Mas, como estamos falando de animais, o senhor pode dar uma deixa aí também. Os espíritos são contra ou a favor do sacrifício dos animais em rituais religiosos como trabalhos de feitiçaria? Quando você fala de espírito, você fala de qual a qualidade de espírito? Ah lá, precisa pensar nisso também, né? Se for o espírito do macumbeiro, eu vou falar duas situações. Tá. A Umbanda é uma religião africanista também. Sim. Ela tem sua parte de africanismo. Mas ela usa o sangue das plantas. Ela usa. A Umbanda faz tudo com folha. A Umbanda prefere muito mais bater umas folhas na parede do que jogar sangue de bicho na parede. Mas eu não vou desrespeitar os outros de outras bandas, que eu ainda espero que um dia não mate nada. Mas às vezes uma pessoa está com um obsessor tão forte em cima dela, e ela está quase morrendo, que às vezes precisa fazer um sacrifício para poder trazer a pessoa de volta. Mas eu estou falando de um caso de 1 em 100. Se bobear, de 1 em 1000. Às vezes a pessoa está numa tarima de tanto que ela foi tanto sugada por causa de um obsessor que a pessoa já não tem mais nem sangue. É quando você tem que fazer uma troca energética. Aí eu falo para você, aí vai ter que matar um bode. Judieira, meu Deus do céu. Mas se matar o bode, fizer essa troca de energia, tirar os vampiros que estão ali e salvar a pessoa, pelo menos que aproveite depois o corpo desse bode para alimentar os pobres, filho. Pelo menos que se sirva de alimento. Pelo menos, porque não vai comer macumba. Se é que teve que acontecer. Claro. Agora eu vou falar dos errados. Você vai nos terreiros aí, dos pais de santo muito mais raspado, pai de santo que não entende de nada, que não tem consciência, que não estuda. Ah, eu tô com dor de cabeça, tem que matar uma galinha. Ah, eu tô precisando de emprego, tem que matar um bode carçado com 4 galinhas. A minha vida, se você falar para um pai de santo desses, eu não estou falando do sério, estou falando dos que não presta. Uhum. E o que não presta é a maioria deles, viu, filho? Nossa. Se você chega e fala assim, do sério eu não estou falando. Do sério eu não estou falando. Do verdadeiro, de ritualismo. Os errados, é para os errados que vai essa mensagem. Tá. Se você chega lá, a minha vida está para trás, vai ter que matar 7 bodes carçados para colocar. E nisso aí, você sabe que ele está preocupado? Ah. Ele está preocupado com o preço do bode. Ele está preocupado com onde é que ele vai comprar o bode mais barato para ganhar o dinheiro que ele vai chamar de mão do a mão do pai de santo. Uhum. Ele vai falar que ele está alimentando o espírito. Né? O espírito está sendo alimentado nesse dinheiro, o espírito da ganância do pai de santo de ganhar dinheiro. Então você quer saber o que esse espírito acha da matança do bicho? Eu não preciso. Trancar a rua também nessa casa, que ele eu já falei, ele fala também. Se você quer por causa de bobeira, você quer sangue, corta o braço. Você vai ver o sangue jorrar. O sangue você já tem. Se você é desses bem marmoteiros que fez aquilo, quem é marmoteiro sabe que é marmoteiro, viu, filho? É. Quem é sério sabe que é sério, quem é marmoteiro sabe que é marmoteiro. Então quem está escutando isso aqui sabe muito bem. Esses que só sabem trabalhar com egum, de prender egum, de fazer ruindade para os outros. E a pessoa vai lá, ela é mais afundada ainda, para voltar depois, para poder... Ela vai voltar, ela vai cair dentro de um poço. Esses marmoteiros, pega o braço, como fala o Trancarru, e corta o braço, dá o seu sangue, e daqui uns meses, quando você olhar para o seu cotó, você vai ter dar valor no dinheiro que você ganhou, do coitado que foi te pedir uma caridade. Então, quando o filho precisar de uma caridade, vai num terreiro sério, meu Deus do céu. Porque o espírito não precisa de corpo, filho. Então o espírito não precisa de sangue. Existe um caso em 1 em 1000, que às vezes precisa fazer uma troca energética de sangue, mas é muito pouco, não é essa indústria. A indústria do espiritismo, do africanismo, ficou tão grande quanto a indústria de matar bicho para sanha de alimentar o gosto da gordura que os homens de hoje têm. Não precisava ter matança de tanto bicho para comer, como não precisava ter tanto bicho morrendo por causa de ritualística de pai de santo, que é marmoteiro. Um ou outro, eu vou respeitar a religião dos outros, mas um ou outro, que é o caso de acontecer isso. Quando vira isso, a fábrica da matança, deixa de ter o crédito do espírito e a pessoa passa a servir só os trevos. Você me desculpe falar isso, mas eu tinha que falar. E a pessoa que procura esses lugares, ela é vítima, então? Ela é vítima e culpada ao mesmo tempo, porque a pessoa sabe, assim como o pai de santo, que é marmoteiro, sabe que está sendo marmoteiro, a pessoa que procura um lugar desse, ela sente energia também e sabe que aquilo está errado. Faz aquilo porque quer se dar bem na vida. Filho, você se cura e seus caminhos se abrem nas folhas, filho. Bate na hora certa a folha no corpo da pessoa, faz a defumação certa, o banho certo, o descarrego certo, faz o sacudimento, até com fruta. Vai dar muito resultado, filho. Escuta o que esse preto velho está falando. Essa casa aqui não é banhada com sangue. O senhor falou que não perde por esperar, mais ou menos assim, aquele que prende Egum. Que não é uma coisa certa. O senhor pode explicar o que é Egum e como se prende e por que fazem isso? Esses espíritos que são, que sofreram, que vão sofrer e que passaram por as... É de gente que foi ruim, é de gente que não teve iluminação, que não teve instrução, que na hora do desencarne é um espírito perdido. Se você consegue fazer na magia negra, fizer uma ritualização, você consegue até fazer ele virar seu escravo. Aí você vai usar esse espírito desse Egum. Todo mundo é Egum, viu, filho? Você, quando morrer, vai virar Egum. Egum é espírito de morto. Entendi. Mas quando eu estou falando assim, eu estou falando das quiumbas que foram presas. E essas quiumbas que foram presas através de ritualização de magia negra, elas são presas por causa do magista ruim que existe. Isso tem muito. E são esses magistas ruins que eu estou falando, que eu estou mandando recado. Aqui se faz, aqui se paga. Se fizer ruindade para Quiumba, um dia Quiumba vai evoluir. Um dia ela se sorta. Um dia ela vai te cobrar em algum lugar. O universo vai lhe cobrar. E quando é assim, pai? Às vezes as pessoas manipulam alguns pequeninos, ou seja, elementares, ou uma alma grupo, que eu não sei se isso é possível manipular, mas para que vá na casa de alguém e comece a infestar de barato, comece a infestar de formiga, comece a infestar... Fazem isso também, né? Tudo que você fizer com essa intenção, enfim, você pode infestar a casa do Umbanda catando um zegum, que seja escravo de ança. Ixi. Que seja negativado. Que seja negativado na energia. Aqueles que... Você cata a negativação da linha daqueles... Os escravos. E pronto. Mas assim... Yansan é luz. Mas Yansan é a dona do Zegum. Ela que domina eles. Uhum. Então tem muita gente que vai caçar no reino de Yansan o Zegum para prender. Todos aqueles que fizeram qualquer coisa para mandar qualquer malefício. Macumba. Algum tipo de perturbação, fizer ponto preso, amarrado, acorrentado, qualquer tipo de mandinga, vai pagar aqui. Porque está achando que está... Como ele prendeu aquele Zegum e tem um Exu muito poderoso, ele não vai pagar, ele vai pagar. Qualquer coisa que você fizer de negativo para alguém, vai voltar para você, filho. E já aconteceu, então, de alguém receber uma invasão de abelha, de formiga, de barata ou até escorpião por conta de trabalho mandado dos outros? Acontece, filho. Acontece. Mas graças a Deus, nessa terra de meu Deus aqui, isso já não está sendo muito praticado. Não está. A ruindade está sendo deixada de lado. Porque eu vou lhe falar uma coisa, o marmoteiro verdadeiro não sabe fazer feitiço, ele sabe cortar a garganta dos outros. Mas um feitiço bom mesmo, daqueles de prender... Esses magos negros que falam já está sendo tudo retirado desse plano. Claro, está fora da sintonia com o propósito da evolução do planeta. É. Uhum, uhum. Tá certo, então. Então, tudo isso... Mas eu queria saber, assim, se eu sou uma pessoa que recebe algo disso, ou a pessoa que está em casa, que começa a ver formiga para todo lado, é aquela ideia, né? O senhor falou... Conversa com o espírito da natureza, diga, olha, não quero formiga aqui. É. Entendi. Mas tem alguma oração, acende vela? Conversa com a arma grupo. Vai... Tem algo que pode ser feito? Conversa com a arma grupo. Uhum. Conversa com a tarde da Arma Grupo. Tá bom, então. Bom, quanto a essa pergunta, é necessário usar animais de trabalho religioso? Pode se substituir por outros componentes? O senhor já falou, né? Tem o sangue das plantas. É. Tá certo. Quando uma pessoa, Pai Joaquim, não tem dinheiro para salvar um animal atropelado, ela pode matá-lo para acabar com a dor do bichinho? Quando a sua mãe está doente, com uma doença que está quase... Está comendo ela, você pode praticar a eutanásia? É, não, não, não pode. É a mesma pergunta que eu passo para você. Por que com o animal a gente compara e quando compara com o humano fica tão claro que não é para fazer? Que com o animal. E faz com o bicho o que você faz com a sua mãe. Se você fizesse com a sua mãe, você faria com a sua mãe. Eu vou cortar a cabeça do bicho. Você cortaria da sua mãe. Eu vou matar ele para passar a dor dele. Você faria isso com a sua mãe? Não. Ou você vai continuar até o fim, até a última gota de esperança de tentar esse bichinho parar a dor dele, com todos os remédios, com todas as orações que você puder? É mesmo. Eu sou contra o sacrifício, filho. Eu tenho dó até das galinhas. Sim. Nossa. Então, mas se a pessoa diz assim, olha, eu tava com uma vassoura na mão, eu vi uma raposa, era um bicho muito feio, e eu tive que matar ela. Mas eu sou protetor dos animais, mas é que a raposa, eu tenho repulsa, é muito feia. O que, que o senhor responde? Eu vou responder o que acontece nessa casa aqui. Há uns tempos atrás, tá aparecendo umas ratazanas touradas desse tamanho. Assim. Eita. E meu cavalo tem dó até dos ratos. Tava com dó de remédio para matar os ratos. No quintal, que é quintal grande, né, filho? É. Aí tá aparecendo as ratazinhas lá de fora, que tem planta, tem tudo. Fica conversa com o espírito da Arma Grupo que você fala. É. Daí já dá certo. Não precisa matar. Por que que você tem que matar tudo que você acha feio, filho? Eu sou feio. Eu sou um preto velho. Então você sai chutando? Você só destrói aquilo que você acha feio? Aos seus olhos, né, filho? É. Quem ama o feio bonito lhe parece. Quem gostar das raposas, que raposa também é filho de Deus. As formigas é filho de Deus, filho. O homem tá sumindo uma moiada aqui. Ô, Pai Joaquim, o senhor tá me ouvindo bem? Eu tô, filho. É mais importante ajudar uma entidade de caridade com 100 idosos, com 100 crianças... Ou que tem 100 animaizinhos? Então vai, você vai. 100 idosos, 100 crianças. Tem... Uma parte, você vai. Não vai ajudar 100 de uma vez, não. Você vai dividir a sua capacidade de ajudar um pouco para as crianças, um pouco para os bichos, um pouco para os idosos. Vamos fazer assim. Você pode ajudar 100 pessoas? Então, vou dividir em idoso, bicho e criança. Então, você vai ajudar 33 crianças, 33 idosos e 33 bichos. Vai sobrar um. Um você vai ajudar você mesmo. Para você ter força para ajudar os outros, ter consciência. Vai dividir, filho. Quem ama, divide. Quem ama, entende. Não vai querer ajudar só um. Ajuda aquelas três. Oh, graças a Deus. Visto. Ajuda aquelas três o quê, pai? Ajuda um pouco o ser humano. Ajuda, é o ser humano que ajuda, ajuda o bicho. Pai Joaquim, ajuda aquelas ajuda três. Ajuda a trazer que é, filho? O senhor falou, ajuda aquelas três. Tem um... Daí cortou aqui, tem um grilo na linha. O senhor estava dizendo, ajuda aquelas três o quê? As três pessoas, a criança, o velho, e ajuda os bichinhos. E ajuda você também com aquele que sobrou. Porque se você ajudar o velho, a criança, com a criança você já vai dar a consciência de nunca mais odiar os bichinhos. O velho já se judiou, você já está cuidando dele do mesmo jeito, porque tá... você não tinha como saber. E os bichinhos dá para salvar. Então, se... eu vejo muito filho que quer defender tanto os bichos, bicho, e às vezes deixa de cuidar até da mãe. Então, vamos ajudar todo mundo, se você tem tanto para ajudar. Ajuda. Mas cuida da sua cabeça também, porque às vezes eu vejo... tem muita gente querendo, eu quero salvar, mas nunca se salvou. Tem que salvar o seu também. Eu salvar quero... do preconceito. Eu então... vejo muita gente com tolerância com o ser humano, mas tem tolerância com o bicho. Então tem que salvar o ser também, né? De entender todos os bichos. Eu quero falar esse negócio de intolerância com o ser humano e tolerância com o bicho. Mas antes, Pai Joaquim, vamos pedir para... para a moça que está ajudando a gente, mexer um pouquinho no microfone, que tem um grilo nele que está vindo daí, eu acho. É grilo ou Zé que está cantando? Não é, não. É um grilo na linha, assim, que fica assim, ó. Acho que até uma cigarra, viu? Tem que mexer no aparelho aí um pouquinho para ver se essa cigarra vai embora. Ah lá, foi... Não. Foi embora. Não. Não, não. Está aí ainda. Mas não foi. Está aí ainda a cigarra. Mas esse cigarro é coisa de Deus, né, pai? É, cigarro é bicho de Deus. Pronto, filho. Ô, pai Joaquim, tá ouvindo bem? Eu não parei de escutar nem um minuto. Ô, graças a Deus. Você sabe que velho às vezes fica cego, fica manco, mas a orelha fica fina, nós escuta longe, né, filho? Então, pai Joaquim, fico feliz, viu, que o senhor tenha sempre, assim, cada dia mais ouvindo melhor. Mas ninguém gosta de velho aqui na Terra. Por que será? Se você não vale valorizar os seus antigos, significa que você não valorizou nem você mesmo nessa vida inteira. Tem que ter respeito pelos velhos, filho. E o que ele não entendeu nessa vida, o que ele não aprendeu de antigo que era, você tem que olhar para você e falar, eu tenho que me olhar nisso aqui. Às vezes o velho é implicante com... O velho que não gostava dos bichos. Então, nessa vida, você vai ter que gostar. Ai. Então, você vai aprender com os erros dele para você se tornar um ser humano melhor. Um ser humano melhor. O senhor estava falando de tolerância. Então, o senhor percebe que tem gente que tem tolerância e quer cuidar dos animais, mas é intolerante com o ser humano e as suas ações? Tem que ser tolerante com tudo. Fih, mais do que tolerância... tenha respeito. Quer dizer, eu não quero que... A Umbanda também é vítima de intolerância. Eu não quero que me tolere. Eu quero que me respeite. É a mesma coisa. Não tolera aquele lá. Tenha respeito. Você vai respeitar o velho, o novo, o bicho. E você vai se dar o respeito de se entender por que você é assim. E a pessoa que diz assim, ah, mas eu tô sempre certa porque o velho já fica impaciente, eu não sou obrigado a lidar com gente impaciente, porque não ganho nada com isso. O que, que o senhor ensina para esse jovem, para essa pessoa? Vai acontecer com ela igualzinho, até pior. Aí é ela que vai andar na cadeira de roda, é ela que não vai estar em continência, e ela só vai perder a consciência, começar a variar, depois de ela ter percebido quanto que ela atrapalhou a vida dos outros. As correntes são nessa própria vida para a pessoa que pensa assim dos velhos. Velho não é ignorante, filho. Cada um... O velho não é ignorante. E quando ele não tem conhecimento, que ele não teve a chance de saber. Entendi. Claro. E a gente... Mas se a pessoa insiste e fala para o senhor assim, tá, mas daí ele vem, eu dou remédio, ele joga água na minha cara, ele me maltrata. O que, que eu vou fazer o quê? Você vai ter paciência, que você pode fazer pior quando ficar mais velho. Nossa, e precisar da paciência dos outros. É, você vai até o fim. Se você está passando por essa cruz, é porque ele já cuidou de você. Na outra vida, ele pode ter carregado você no braço, você pode ter feito igualzinho com ele. Mas na outra vida anterior, você pode ter sido o velho que jogava pinico na cara dele. Ai. O senhor vê ainda aí pelo mundo espiritual, nas suas andanças, os jovens ainda maltratando os velhos? Não vejo no mundo espiritual, vejo no plano físico de vocês. A gente, quando faz a nossa gira, se eu pudesse, eu ficava só na Ruanda para não ter que ter a visão das coisas que eu vejo. Nossa. Como se judeu dos velhos. Como se judeu dos novos, como se judeu dos bichos. Como se judeu de si mesmo, cada um. Ô pai, a cigarra não foi embora. O senhor pode ficar aí e falar para ela mexer com... Aí. Se eu falar em cima, fica arte. Nossa, só eu mesmo para ter essas oportunidades de falar com o preto velho nessa situação. Mas o senhor tá escutando? Tô. Então tá bom. Então, a gente tava falando que se no mundo espiritual, do mundo espiritual, o senhor vê ainda... Hoje, em 2014, os jovens maltratando os velhos. Eu vejo. Os jovens maltratando a si mesmo, viu, filho, também. Eu vejo todo mundo maltratando. Vocês maltratam o velho, mas não pensam no que pode acontecer no futuro. Maltrata que não pensa o que você pode ter feito com o velho no passado. Se você maltrata o seu vô hoje, quem te garante que na outra vida você não foi vô dele? E eu sei que jogava o pinico na cara dele, né, filho? Nossa. Mas vamos falar de bicho. Você não queria falar de bicho, filho? Quero. O ser humano é um bicho? O ser humano é um bicho que recebeu a consciência de Deus. Claro. Por que, pai, algumas pessoas sentem muito mais dor ao ver o sacrifício dos animais do que outras que não sentem nada? Falta de firmeza na cabeça. Você tem que sentir, se você sente dor de ver a judiação, você tem que sentir dos dois. Ai. Se você não sente o sofrimento de uma criança sendo judiada, molestada, mas você sente do cachorro sendo judiado, porque o desequilíbrio está no ser. O Miramês, certa vez, falou assim para mim que ele pode até parecer uma pessoa sem emoção, porque ele já alcançou um certo patamar de não deixar o emocional controlar muito o mental. Como é que a gente deve agir com isso enquanto ainda na matéria, pai? Filho, você está falando com um espírito que é toda emoção, mesmo depois do desencarne. Eu não sei como seria mexer só com mentalidade, porque se você tem a opção de trabalhar no plano espiritual com amor, eu deixei o mental meio de lado também. Você pode escolher a vibração que você quer trabalhar. Uns vão trabalhar mais com liderança, outros vão trabalhar mais com mentar, outros vão trabalhar mais com amor, outros vão trabalhar mais com as palavras. Eu preferi trabalhar no amor. Oh, meu pai. E isso não faz... Não é porque o senhor é preto velho, é escolha, né? É, pela vibração que eu desejo trabalhar e pela consciência original desse espírito que está animando nesse momento esse trabalho. O qual que é? Que é a origem, né, filho? Quando eu estou trabalhando com você, eu não estou usando uma vestimenta de preto velho. Tá. E o espírito que anima esse preto velho não é um espírito que pode trabalhar numa energia. E essa energia que esse espírito original trabalha dentro desse amor. Sim. Entendi. Mas... Independente de qual seja a vestimenta. Ele pode trabalhar o que for. Filho, se não existisse um bando aqui, existisse outra coisa, eu podia vir vestido de outra forma. Eu só vou usar uma das encarnações que eu tive para poder me ter como referência. Ah, lá. Eu vou abrindo uma janelinha. Aí eu fui preto, eu fui velho. Eu posso trabalhar como preto velho. E se você fosse, se fosse um trabalho de cigano, se eu tivesse sido cigano, numa encarnação, pode ser 10 encarnações para trás, eu lembro aquela memória e volto. Mas não estou mentindo, não, filho. Claro. Você, quando está tocando o piano, você não está lembrando um ensinamento que você teve? Sim. Passarinho, quando está voando, a mesma coisa. Passarinho, quando está voando, não está se mostrando nem forçando nada. Está fazendo o que sabe fazer. Eu só estou fazendo a memória que eu tive. Claro. Por que as pessoas acham que é difícil, assim, um espírito de uma criança, de repente, ser o mesmo de um baiano? É gente que não quer pensar. Basta pensar. Pensar dói, né, filho? Dói. Pensar deve doer muito. Tá certo. Bom, quando vocês usam um animal assim para trabalhar, por exemplo, o Pai João das Almas tem um gatinho. Como é que é? É projeção astral? É realmente o gatinho? Como é que é? Que ganhou de uma cigana ainda. Usa os bichos como... O gato é um bicho que ele suga toda a energia negativa. Então, esses bichos... Coruja... Tem certo tipo de pássaro que aparece junto da entidade, que é um tipo de guardião. Uhum. É um guardião espiritual. Pode ser um espírito plasmado, que vem na forma de um gato. Uhum. Porque eu já falei para você que o gato não tem consciência. Sim, quando morre, vai e volta. Quando ele aparece do lado de um preto velho, porque é um espírito plasmado. E quando... Qual que é a diferença, então? Por exemplo, se eu lido com xamanismo, é eu criar uma forma pensamento... de um puma, por exemplo, de um antílope, e eu realmente ter um antílope plasmado por um espírito caminhando comigo, me protegendo. Qual que é a diferença? Porque a forma de pensamento que a gente faz é diferente desses animais que vocês plasmam, né? Ou não? Ah, quando é plasmado pelo espírito, ele é mais perfeito. Dentro dos seis, eles ainda muitas vezes traz os defeitos que vocês têm de estar encarnado. Ela é mais pura quando é feito por um terceiro espírito que não o seu. Claro, vocês já estão aí, já estudaram, sabe como fazer. É, não tem a mistura do desejo de açanha que vocês têm. Como vocês vão querer sempre colocar os defeitos e as qualidades de vocês no bicho. Já o espírito já viveu tudo, já passou por tudo, ele pode adaptar o espírito com os conhecimentos dele. Então, vai sem colocar os desejos que vocês têm da Terra. Vamos dar um exemplo assim, o seu Tiriri, ele pode deixar, por exemplo, comigo um gato preto grande se ele quiser? Pode, uai, pode, filho. E dizendo assim, olha, que vai proteger a entrada da sua casa, e aí se chega um espírito menos esclarecido, ele não vai achar que aquilo lá é uma forma de pensamento do Exu, ele vai achar que tá ali mesmo. É, vai ter medo do mesmo jeito. Acontece isso, pai? Que nem o lobão. Como é que é? Acontece, filho. Guardião pode tomar forma de animal. Pode, né? O espírito obsessor vai respeitar. O espírito obsessor vê o bicho, ele sabe que aqui não é um espírito plasmado. Que pode ficar pior. Ele só tá tomando aquela forma para... Se tiver que ser agressiva, ele vai ser mais do que se fosse na forma de um ser humano normal. Então, agressiva para poder espantar ele. Ah, entendi. Claro, porque o Exu não é agressivo, né? O Exu não, mas tem uns que se quer se passar por Exu que acaba sendo. Ah. Exu é justo, filho. É justo, né? O senhor não tem nada de mal para falar deles, né? O senhor é da luz e eles são da não luz. Se fosse preto, o outro ia xingar você. Mas são de duas luzes diferentes, viu, filho? São duas luzes diferentes. Se fosse quem, o seu tranca? São duas luzes diferentes. É, se você acende uma vela, o primeiro que ilumina é o ser, mas ela não deixa de ser uma vela. E ela vai provocar uma sombra. A sombra é do lado de lá. A vela é a mesma coisa. Um ilumina para um lado e outro causa a treva. Mas eles dois não existem, porque os dois vão existir por causa da vela. Tá certo. Pergunta, os animais como os humanos têm que passar por sacrifícios, sofrimentos, provas, expiações para poder evoluir? Se não tem evolução, não precisa passar. Tá certo. O animal, então, ele não tem uma evolução igual o ser humano tem? Não, filho. Ele só vai ter uma evolução quando for escolhido por umas mentes exterior. Uhum. Que vai chegar e conscientizar aquela raça, que aquela raça vai ser a iluminada do orbe onde ela está habitando. Como aconteceu com esses piludos que eram os seis antes. Se um dia for decidido fazer isso com outros bichos, aí vai haver evolução e crescimento espiritual plantado por eles. Nossa. É a semeadura celestial, isso aí. A gente ouve dizer em literatura espírita que nos mundos mais superiores os animais também são mais perfeitos, às vezes executando quase até as funções que os homens executam aqui na Terra. O que que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu conheço esses bichos como companheiro e guardião. Essas funções, às vezes até de anjo de guarda, que eles vão dentro da vibração do ser humano que precisa da proteção deles. O que acontece se uma pessoa faz uma tatuagem no bichinho? Por que vai fazer isso? Vai judiaria. O bichinho não vai sentir dor? Vai, aquilo, você vai fazer nele porque você não faz no ser. Porque na gente é judiaria, filho, fazer qualquer coisa no bichinho é judiaria. O bichinho já nasceu com todos os enfeites que ele precisa ter. Não precisa de mais nada, viu, filho? Isso é judiaria. É judiaria, tá certo. Pai Joaquim, agora eu quero terminar os 10 minutos finais falando um pouco mais desse momento de transição, essa vinda de Jesus, o Natal. Mas antes disso, passa para a gente o que o senhor acha especial, assim, que as pessoas têm que levar dentro de si para que os animais deixem de ser maltratados, a nossa ética de alimentação mude. Que, a respeito dos animais, o que o senhor acha que podia ser guardado no coração das pessoas? Todo mundo nesse mundo fala assim, eu tenho que emagrecer. Se você quer emagrecer, começa a comer metade do que você come. E começa a cortar os bichos que foram mortos. Você vai ver que você vai ficar melhor. Porque aí você vai matar a sua vontade, que é de se ficar bonito para o mundo, e você vai diminuir o consumo dos bichos que morrem. Se isso acontecesse, se todo mundo quisesse emagrecer, você ia ter saúde e os bichos iam morrer menos. E os ricos que engrandecem e ganham mais para estar cada vez mais com a morte dos bichos, ia deixar de ter a sanha que eles têm para ganhar, porque já ganharam tudo que tinha que ganhar. Eu não entendi a segunda parte da sua pergunta. Não, é isso mesmo, sobre os animais e esse momento de se libertar dessa necessidade de se alimentar assim, mas o que mais que a pessoa pode levar para ela, assim, depois desse nosso diálogo, a respeito dos animais, antes que a gente mude de assunto, que de repente, talvez a gente não tenha perguntado ou falado, o que o senhor acha importante plantar na mente, no coração das pessoas? Então, vamos lá. Eu não sou castrador, não vou falar, para de comer tudo de uma vez. Diminui para a sua saúde. Para a saúde do bichinho também, né, filho, que não vai ter que morrer. Sim. E você pode... Você pode ter uma vida mais sublime se você não atacar e não olhar para os bichinhos desse jeito. Eu, como se fosse só o alimento, mas penso que foi um ser vivo, que foi engendrado nessa terra do mesmo jeito que eu sei que são todos irmãos. Mas é isso, filho. É buscar Deus nas suas atitudes e enxergar Deus em tudo. E não fazer mais pensar em sacrifício. Não buscar a religião que faz sacrifício, não precisar derramar sangue e fazer ruindades com nada, não. É isso que esse nego velho tem para falar. Oh, meu pai, dá um comentário nessa frase do Marabô, que acabei de conversar com ele. Nada contra cuidar dos bichos, ele falou. Mas, por favor, vai cuidar de si primeiro. Ele falou. Foi a mesma coisa que eu falei. Ah lá. Eu não preciso colocar em primeiro, mas eu boto, se você tem 100, 33 velho, 33 novo, 33 crianças e vai cuidar de você também. E para de doideira, né, filho? Tem gente que quer salvar o mundo, mas não salva você mesmo. E tentar encontrar por que, que você não quer gostar das pessoas e quer gostar só dos bichos. Será que não foi atacado por alguma pessoa no passado? Será que você não tem que cuidar da sua cabeça? E pode ser isso, né, filho? Aí você tem que buscar, procurar os doutores para cuidar disso. Que às vezes foi atacado por um homem, por uma mulher no passado, pegou raiva do bicho homem. Mas é aí que o ser humano, como foi feito de amor e de pensamento, tem que buscar um sentimento que está enterrado bem lá no fundo, que chama compaixão. Se ele tem compaixão pelos bichos, tem que ter compaixão pelo homem, pelo ser humano, que é irmão também. Se ele não tem compaixão, então errado é ele. É isso, filho. Ô, pai Joaquim, graças a Deus. E aqui estamos nós, gravando no mês de agosto, mas os nossos irmãos estão ouvindo agora no mês de dezembro, graças a Deus. E esse momento de celebração do nascimento do Cristo, às vezes, como a gente lê na literatura, deixa o ambiente mais favorável a uma mudança interna. O senhor vê isso? Eu vejo que o ser humano sempre aproveita o final do ciclo, de todos os ciclos, para se prometer melhorar. Então, vamos aproveitar com esse advento do renascimento de novo desse Cristo, que nasce todo dia, para melhorar, para não judiar mais dos bichinhos, para não judiar mais dos velhos, para não judiar mais das crianças, para cuidar de sua mente. Que assim, desse jeito, sim, o Cristo vai nascer todos os dias dentro de você. Então, aproveitando essa palavra, filho, que eu já não sei se eu vou ter mais manifestação esses dias para fazer esse trabalho formoso que vocês fazem aqui, eu só vou desejar a todos os filhos um Feliz Natal. Do fundo do coração desse nego velho, viu, filho? Oh, meu pai. A gente fica muito feliz e honrado de ter essa oportunidade de ouvir do senhor esse Feliz Natal. E vamos fazer do nosso melhor para que seja realmente feliz e equilibrado, né? É. E salve Deus, né, filho? E salve. Que o Cristo nasça todo dia no coração de todos os filhos. Vocês cuidem sempre dos bichinhos e de vocês também. Meu pai. E o senhor, qual a atividade que o senhor faz nesse dia aí, 25 de dezembro, normalmente? É a mesma? É diferente? Como é que é? Todos os dias, como qualquer outro dia, filho. Nesses dias que vocês bebem demais, nós corre a gira mais forte para poder salvar os outros da embriaguez. Mas o espírito do ser humano amolece e dos preto velho também. Você sabe que eu sou chorão, né, filho? Então, é o dia que eu sinto mais emoção de ver os filhos todos reunidos, irmão, família junto. Nesse dia, quando você estiver junto na sua ceia, que seja de menos bichinho, se puder, na hora de dar um abraço, lembra que o preto velho vai estar dando um abraço, não sei. Daí sim, hein? Nossa! Eu vou estar dando um abraço na mesa de todos os filhos que pensar nele na hora, viu, filho? Tá certo, meu filho. Então eu com Deus me vou, né, filho? Tá Fica certo. Na paz de Deus, viu, filho? Sim, senhor. Oh, graças a Deus. Oi, Jeff. Senhor Fernando Parada? E aí, beleza? Oi. Como é que você está agora? Tô 2 horas, hein? Tá louco? Graças a Deus. Então aqui estamos com mais um trabalho feito. Muito obrigado por intermediar aí pela sua caridade um trabalho com esse espírito tão querido por nós. Tá bom, Jeff. É um prazer sempre. Quando você precisar, estamos aqui. Graças a Deus. Muito obrigado e, querendo Deus, até uma próxima oportunidade. Ok, um abraço. Eu não sou bravo não, viu, filho? Eu trago a consciência. Minha bengala bate, mas bate devagar. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vencer. A bengala de Pai Joaquim bate devagar. Meu filho. Aqui, meu filho. Eu sou cachimba. Chico está aqui, meu velho. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vender. A bengala de Pai Joaquim bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vender. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vender. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vender. O rosário de Pai Joaquim tem mironga pra vender. Eu não sou bravo não, viu, filho? Eu sou eu trago a consciência. A minha bengala bate, mas bate devagar.